sertão pro caboclo ler, tem que aprender outro ABC. O J é G, o L é L, o S é S, mas o R tem nome de rei. C, D, F, G, H e G, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Tanto me deixa no céu como me bota no inferno. Sentada debaixo do céu e das estrelas. Quando sentada debaixo do céu e das estrelas. Tanto me deixa no céu como me bota no inferno. Ensinando beabá da sua origem do alfabeto, onde a letra C veio da lua contra o sol no quarto crescente, e o D tomou a forma do minguante, que é decrescente. Aí é o céu. O inferno é quando você me deixa vermelho. Eu lhe deixo um PS de fim de carta, fim de caso, fim de amor, a mulher, a dor que só passa com outra. Do vírus, menina, se faz a vacina. Vírus, menina, se faz a vacina. Do vírus, menina, se faz a vacina. Do vírus, menina, se faz a vacina.